acabar. Mai pa murkunda esa impatra, mai pa gansa pu esa impatra. Si ribanye gan silva o familia negan, librani ni mi. Ela paciência dessa de galinha, o linhele lava curvo curia. Sindim vela namori, ele é filho de Nônia, outro filho de Joguina. A minha é filho de Kim. O me faz em favor na criação. Sin que na pala, sin din vela. Igora sabe algum mis patina no da Silva. Sin din vela na muri. Ah, sin din vela na murió. Ah, sin din vela na murió. Sin din vela. Namuri, sindim bela morkaba.